Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e muito mais, todas as semanas na Floresta Encantada. E estivemos em 1968, um single lançado em 1968 por parte da banda de São Francisco, Big Brother and the Holding Company, e com a contribuição da voz de Janis Joplin, que pertenceu aos Big Brother and the Holding Company no início de carreira desta banda. Depois Janis Joplin seguiu a solo, infelizmente deixou-nos cedo demais. Escutámos a faixa Cuckoo, lançada apenas como single, mas vamos continuar com os Big Brother and the Holding Company para escutarmos agora um tema captado em concerto. Aconteceu em 1968, em São Francisco, na sala Winterland Ballroom, em abril de 68. Vamos escutar Combination of the Two, Big Brother and the Holding Company, com a voz de Janis Joplin, num tema captado em concerto. Try. Oh, on Primeiro na Floresta Encantada, Big Brother and the Holding Company, a voz de Janis Joplin, num tema captado ao vivo em 1968, Combination of the Two, em concerto na sala Winterland Ballroom em São Francisco. Entretanto, passámos para o Scream de Jack Bruce, Ginger Baker e Eric Clapton. Fomos até a uma sessão de rádio na BBC, as BBC Sessions de Scream, um álbum que saiu em 2013 e que capta o Scream nos anos no período entre 1966 e 1968, ao vivo na rádio britânica BBC, e escutámos uma faixa captada em 1966, I'm So Glad, a rodar hoje então na Floresta Encantada. E vamos para outra BBC Session, neste caso uma a cargo de Deep Purple, e para um disco que saiu em 2011, BBC Sessions 1968-1970, e vamos precisamente até 1970 escutar os Deep Purple no estúdio da rádio britânica BBC, os Deep Purple a interpretarem Black Knight. I'll draw my mirage. Primeiro na Floresta Encantada, Deep Purple, em 1970, ao vivo nos estúdios da rádio britânica BBC. Escutámos a faixa Black Knight e, entretanto, estivemos com os Iron Butterfly, a banda da Califórnia, de San Diego, no registro de 1968, o mais celebrado álbum de Iron Butterfly, Inagada da Vida, o disco que tem a faixa com o mesmo título e que se tornou um hino do acid rock de dos anos 60. No entanto, estivemos com outro tema nestes últimos minutos, os Iron Butterfly com My Mirage. Agora, seguimos com uma banda cuja música mais conhecida talvez seja Born to be Wild, mas muitos esquecem que o Steppenwolf tem um percurso iniciado nos anos 60, em finais dos anos 60, e com um pé bem assente no psicadelismo de finais dessa década. Vamos até ao segundo disco de Steppenwolf, banda de Los Angeles, o álbum lançado em 68, Steppenwolf the Second, e é lá que está esta Don't Step on the Grass, Sam. São os Steppenwolf em 1968. Mary Jane, ready for a trip in the headland.

Primeiro estivemos com o Steppenwolf, a faixa Don't Step on the Grass, Sam, para o segundo álbum de Steppenwolf, The Second, lançado em 1968. Entretanto, regressámos ao Reino Unido na companhia de May Blitz, uma das primeiras bandas a assinar, por exemplo, pela editora Vertigo, e que iria ter no seu seio também nomes como Black Sabbath ou Uriah Heep, nomes mais virados para um som hard, um som de guitarras mais pesado. Aqui a fórmula de Cream a funcionar na sua plenitude, a fórmula de Cream ou também de Jimi Hendrix Experience, ou seja, o power trio e com som pesado. Os May Blitz, nascidos em finais da década de 1960, lançaram em 1970 o registro homónimo May Blitz, de onde retiramos esta faixa de mais de 8 minutos, Smoking the Day Away. Vamos continuar com outro nome, associado também a um som mais pesado, pesado para esta altura, finais dos anos 60, 1970 também, vêm de São Francisco, chamam-se Blue Cheer, e em 1968 lançaram o segundo álbum Outside Inside, e é de lá que retiramos o próximo tema a rodar na Floresta Encantada, Feathers from Your Tree. Estes são os Blue Cheer, hoje na Floresta Encantada. You give my name. won't take you home. A Floresta Encantada, com algumas sonoridades mais pesadas nos últimos minutos, uma verdadeira raridade saídinha de finais dos anos 60, de 1969, uma banda norte-americana, só lançou um disco homónimo, Fields, e é lá que podemos encontrar esta faixa, Take You Home. E antes desta raridade, estivemos com outro nome associado a um som pesado, a um blues, rock, ácido pesado. Estivemos em 1968 com os Blue Cheer no álbum Outside Inside. E quase a fechar a Floresta Encantada desta semana, o espaço habitual dedicado a Frank Zappa. Sofia. O espaço Zuvi Zeva Zappa, em que tentamos uma vez por semana passar uma música de Frank Zappa. E hoje vamos até a um disco lançado apenas em 2022 e que registra um concerto captado em 1975 na Jugoslávia. Tem como título Frank Zappa, Zappa 75, Zagreb, Ljubljana, e está hoje então em destaque na Floresta Encantada, recuperando então esse concerto dado em 1975 na Jugoslávia por parte de Frank Zappa. O álbum saiu então em 2022. Vamos ficar com uma das faixas desse registro em concerto. Esta chama-se Stinkfoot, foi gravada em Zagreb em novembro de 1975. Este é Frank Zappa a fechar a Floresta Encantada desta semana. Gentlemen, and welcome to the Mothers of Invention Yugoslavian Extravaganza. Featuring Napoleon Murphy Brock on tenor sax and lead vocal. Norma Bell on alto saxophone. Andre Lewis on keyboards, little skinny Terry Ted Bozio on drums, Roy Ralph Bowman Guacamole Tutsamo Estrada on bass. And furthermore, in the dark, where all the fevers grow, Viva. Under the water, where the shark bubbles blow, in the morning, by your radio, do the walls close in to suffocate you? You ain't got no friends, and all the others they hate you. Does the life you've been leading gotta go? Now tell the truth, let me straighten you out. About a place I know. Now get your shoes and socks on, people, because it's right around the corner, you know. Out through the night and the whispering breezes to the place where they keep the imaginary diseases. Out through the night and the whispering breezes to the place where they keep the imaginary diseases. Now, scientists call this disease bromidrosis, and well they should. But us regular Yugoslavian ladies and gentlemen, who might wear a tennis shoe or an occasional python boot, know this exquisite little inconvenience by the name of stinkfoot. Yeah, that's how true that is. You know, my python boot was too tight. Couldn't get it off last night. A week went by and now it's July. I finally got it off and my girlfriend cried. You got snake foot. Snake foot, darling. Your stinking foot puts the hurts on my nose. Snake foot, I ain't lying. Can you wrench it off, do you suppose? Well, here Fido, here Fido. Where is that dog? We probably don't even have a dog. Oh, Fido, please bring me the slipper. Well, thank you, Fido. Right on, Fido. Now, as you can see, ladies and gentlemen, Fido has just brought me the finest slippers that Germany has to offer. And I'm going to cherish these for approximately the next 3 days. But meanwhile...